Batatinha! Oi! Yeah. Thank you. Thank you. Encerramento da terceira temporada que a gente faz. A primeira temporada a gente fez no Nelson Bordel. A segunda foi meio confusa, mas foi basicamente na Georgette Zona Muda. E essa terceira é esse mês aqui, se não me engano. No Espaço Comum Luz Estrela. Toda semana a gente convida pessoas. Eu sou Henrique Wall, ele é o Matias Coelho, a gente convida pessoas para improvisar com a gente. E hoje tem um sem número de pessoas convidadas. Eu vou contar. Luiz Estrela! 37! Presente! gente resolver o problema do amplificador de mentiras, a gente vai continuar. Muito obrigado por comparecer. Artistas e não artistas. Categoria de artistas. A gente está um pouco confuso. Mas eu me considero artista. Deise. Artista? Luísa? Por enquanto tem mais artistas do que não artistas. O objetivo é 100% de artistas. É porque ela existiu. Para uma sociedade sem não artistas. Você começou mentindo? Eu comecei mentindo. Thank you.

tonight. Alright, my friends. Você me disse Acordei, lápis e notícia. Viagem segunda-feira. Thank you.